4433, bom dia, prossiga. Senhor, para Campinas, Dael Leda, após Leda Bridge. Afirmo, senhor. Devido ao notar, a pista no 7 funcionando como pista principal até às 6 horas do luto. Gente, eu já tenho sua autorização 360 Campinas, o senhor está pronto para a cópia? Azul 4433 autorizado para Sierra Bravo, Kilo Papá, nível de voo 360. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 1-6, até Bravo Hotel Zulu, após segue conforme rota apresentada no plano de voo. Controle opera em 1-19.8, transponder 5035, azul 4433. Meu perdão, senhor, é a decolagem da pista 1-7. A decolagem da pista 1-7 com curva à direita, da El Leda Bridge, senhor. Codejamento correto, azul 4433, por gentileza do presente, chame torre 118, meia dúzia, quando pronto para o posicionamento 4433.